0, pronto. Zona 277, bom dia. Autorizado a NR decolar, pistana 0, vento calmo. Zona 277, autorizado a NR decolar, vento calmo. Sinal avistando no 7490. 490, aguarde transferência. Azul 2535, tem condições de LR de colapso reparado? Valorizado LR de colapso na 0, vento 0 na 0 grau 059. Controle ligou 9277? Sim. Devido à formação, você precisa voar na proa 290. Vai, vai, né? Gol 7490. Autorizado desvio, após ver Lessa. 9277, autorizado desvio. Livre com o Embraer 90, iniciando rolagem pistola 0. Atendido, 7490. Gol 7490, autorizado pouso pistola 0, vento variável em 5 nós. Pouso não 0, gol 7490. Azul 2535, decolado 224, chegou controlando 2028, bom voo. 208, azul 2535, bom dia. Descensão nível 340, saída da EO, azul 2535. Autoriza pro de Dael pro azul 2535? Sabe, Leandro. Da Dael, grato. 9277, Recife no 288. 288, 9277. Azul 2535, Recife no 251. Azul 251, Azul 2535. Bom dia. Salvador, gol 1229, gol 1229, autorizado o ANA e decolar com 021, variável em 31. Bom dia, Torre, o Xangara 6251, na pista da Sol. O Xangara 6251, bom dia, autorizado alinhar e manter pista 1-0 após a rolagem do tráfego na frente. Gente, após a aeronave da Gol, alinhar e manter 1-0, Xangara 6251. Dois, decolado 32, chama controle 1-2-0-8, bom voo. Zero, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, é o Oceano Eótica, November Charlie. 360. 360, possível voar Ledo, Mótima? Obrigado, Ledo. Ledo, obrigado. Oceana 6251, decolada 34, chama controle 120, direção 8, novo. 208, bom dia. Salvador, Oceana 6251. 251, contato radar, saída da Elva e Leda, subindo 360. Para o 360, comprei o perfil da subida, Oceana 6251. Controle, Oceanair 6251, solicita por as 220 para limpar a informação. Agora desvios após Veleda. Após desvios, autorizado Leda, Oceanair 6251. Na 229, Recife, na 251. 251, 229, bom dia. Bom dia, 3399.090, pronto. 3399, autorizado, alinha e decolar, 0 vento variável em 3 nós. Alinhar e decolar da 1-0, são 3399. Na 3399, decorada 42, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3399. Contato radar, saída da EL, nível 340. 340, cumprindo a saída da EL, tá 3399. Xanémia 251 no Recife, no 251. Recife 251, Xanémia 251. Xanémia autorizado Leda. Autorizado Leda, 3399. Controle está 3399, desvia direita na proa 215 por 20 milhas para depois poder curvar direito, ok? São 3399, coordene com o centro Recife, desvios na frequência 125 decima 1. 1251 com centro agora, centro 3399, obrigado, boa noite. Nada, boa noite, bom voo. Urbano 299, controle. Urbano 299, controle. Três três nove nove, controle. Salvador, bom dia, Azul 4040, Montana 04. Azul 4040, autorizado NL, colapso no 0, vento variável 4 nós. Colapso no 0, Azul 4040. Controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 2048, bom dia, obrigado. Bom dia, Azul 4040 decolou, está passando a 1400 pés. 4040, contato radar, saída Árvore, suba para o nível 360. Subida Árvore, sobe para o nível 360, Azul 4040. E o 9996, senhora, identificação chegada bom, Fidesco tem instruções para 2500, o ajuste 612, vai na proa do servidor 366. O 996 copiou? Desça para 2500, ajuste 1012 na chegada bom, se proa do servidor 366. Salvador, bom dia, 5973, para interceptar a chegada Mari, vou ir na proa de Mari, descendo para o 050. As condições da proa de Mari, está no miolo da formação. Obrigado. Mantenha presente pro repórter no final dos dois dias. E informará quando pronto para voltar à rota. 9996 autorizado a manter high speed. High speed, 9996. 5973 em redução para 250. Motorista Salvador, 6225, 6225, contato radar estabelecido, 1 minuto para Conde. Vou indo para hoje Bonso para interceptar a chegada Bonso e descendo para o 70 no ideal. Bonso, 6570, 6225, ótimo. Reduzindo para 230 nós. Ok, vai aprovar o 368. Controle azul 4040. Prossiga. Aprova 280, vai voar na patroa por 50 milhas. Entende. 25973, copiou a redução para 230 nós. Lembra, São Coral. Rio 5973, copiou a redução para 230. Ok, já reduziu. Tente, informa com o número 2 na aproximação. Controle azul está informando que está desviando à direita da formação. Está voando a proa 280. Deixa eu copiar autorizado de desvios. Ok. Controle 357, a senhora identificação, desse mantém o nível de voo no 90. Lâmia 225, condições de voar na proa 243, correção. Ideal seria a proa de pelo. Gente, condições de descer para 70 ou vou manter o nível 180? Se mantém o nível 160, TAM 3597. 160, TAM. Azul, controle. Azul, na escuta, TAM 3 Recife, TAM 28, decimal 8. Recife, 288, bom dia. E o 5973, tráfego 12 horas, 30 milhas de um oposto, ONFTAM 72, cruzando 175 em ascensão a 1980. 3597, tráfego 10 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando nível 150, em descida até o 070, um Airbus 320. Ah, sim, esse é o trânsito 3597, está registrado no meu. O Rio está alcançando 1950. E 5973, autorizado descida para 3 mil pés, o ajuste 1012, vai na produção Vitor 366. 3 mil pés, 1012, na produção 366. T597, desse mantém o nível 140. 140, 3597, o trânsito também em cima, Salvador? Afirmo, irá preceder o Guma número 3. Tá bom, muito obrigado. 597, reduza para 230 nós. É, 200. Gente, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste 1012. Não, gol 9996. Sim. Para M 225, reduza para 230. É 225, copiou? Copiou, é 3597, desse mantém a nível de... Desse mantém uma centena, 3597. Uma centena, 3597. T597, desça para 050. 050, tá 3597.